Bom dia, Oceaner 6251, no contato radar na decolagem, voa direto Leda e reporte passando o nível 150. Gente, voando direto Leda, vai reportar passando o nível 150, Oceaner 6251. 251, passa nível 150, chama centro ao Recife. Frequência 125-1, boa viagem. É, poderia confirmar, chamou o Oceanema 251? Afirma 251. Passa 150, chama Recife 1251, boa viagem. 1251, Oceanema 251, boa. Fala Salvador, bom dia. Azul é sua Eco. Alô Salvador, bom dia. Azul é sua Eco. Aeronave chamando solo, por gentileza, 118-95, ok? Alô Salvador, bom dia. Azul é X-Ray Eco. Azul é X-Ray Eco, prossiga. Gostaria de solicitar autorização do reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. X-Ray Eco autorizado do pátio 3 até o portão 01, não mantendo escuta constante, reporte ao término Alpha X-Ray Eco. Ok. Barulho Salvador, azul Edson Evo, ingressando no pátio principal, ok? Eco, chama o término do reboque portão 1, né? Ok, sim. Salvador, bom dia, 6749 do WebJet, nível 340, autorização para Guarulhos, informação Índia. Sim, 6749. Afirma, tio. 3211895. Obrigado. Salvador, WebJet, 6749, 340 para Guarulhos, informação Índia, pronto para copa. Objeto 6749 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo na Raptor Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5455, objeto 6749. 340, autorizado. Upper Zulu 16, após direto Bravo até o Zulu, após posição Trive, após conforme plano de voo. Autorizado nível 340, na saída de Taia Uleda, Bridge, decolando pistão no zero com curva à direita. O controle 1208 e o transponder 5455, 6749. 5455, acordamento correto, objeto 6749. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. 2, chama pronto, Ed. Obrigado, Eric. Obrigado, Angelo. Oi, Salvador, bom dia. Webjet 5898, informação Índia. Índia, correto, com 15340 aprovado, pronto, cópia. Afirmo. Webjet 5898, autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot, Nápoles, Luno 6, nível de voo 340. Decolando da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5461 no Webjet 5898. Webjet 5898 está autorizado com fins, nível 340, apesulou no meia, decola da pista no zero com curva à direita, saiu da El, após o Leda, após o Bridge, intercepta, apesulou no meia, 1208, controle 5461 no código, web 5898, gate 612. 5461 no corregimento correto, 5898. Portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. 5898, gente. Oi, Salvador, muito bom dia. Objeto 57, chama certo. Objeto 5717 autorizado, senhor, para Sierra Bravo Golf Lima, na Perzulu 10 até Smart, após direto posição Lufto, após direto Barbacena. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5460, Webjet 5717. Autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da pista 10, com a primeira curva à direita, nada El Leda Bridge. A escala 5460 e controle 0208, correto, objeto 5717, portão 4, chame e puxe, pega acionamento. Portão 4, chama. Salve, é o Dan, Mike X-Ray Bravo, posição 07, compacto. Mike X-Ray Bravo, prossiga. Copiado, do portão 7 para o portão 5, aguarde um minuto. Ok. O Webjet é 5898, não escuta? 5898, prossiga. 5898, tem condições de prever quando vai pedir para o push, senhor? Cinco a dez minutos, sim. O Mike X-Ray Bravo tem condições de agilizar o reboque do portão 7 para o portão 5? Positivo, senhor. Já está tudo agilizado aqui, então vamos agilizar para rebocar. Obrigado. Ok, agilizamos na medida do possível, mantendo escuta constante, reporte ao término, Mike X-Ray Bravo. Ok, mataremos. Muito obrigado. Pushback acionamento, objeto 6749, gate 2. Portão 2 aprovado, pushback acionamento, chame contra o táxi, web 6749. Chama táxi, 6749. Salvador, Web 5898, pushback em funcionamento, portão 6. Meia dúzia, aguarde aproximadamente mais 2 minutos para o seu pushback, senhor. Aguarda, Web 5898. Para o táxi da Vjet 6749, Uno 7 a bordo, 3:50, alterna Galeão. Obrigado, 6749, táxi aprovado à direita, ponto espera pistando 0, ajuste no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto espera pistando 0, Web 6749. Uno 0 no 6, autorizado o táxi, chama pronto, Web. O 5898 passando ao caldo, um Airbus Jatan, sendo rebocado para o portão 5, assim que o mesmo livrar a cauda em coordenação com a equipe de solo, tem livre custo de acionamento, chame táxi 5898. Após o tanque, está autorizado o custo de acionamento no 62, Web 5898. Portão 4, aprovado o custo de acionamento, já chame pronto táxi o 6577. Está iniciando o pushback, objeto 5898, no 62. No ponto de espera 6749. Espiado objeto 6749 tem autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento agora de 140 graus com 09 nós. Alinha e decola o objeto 6749.